assim seja, caros ouvintes. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês, ouvintes que estão acompanhando a mim aqui, Osmar de Carvalho. Estou aqui desde setembro do ano passado, de 2009, caros ouvintes, há mais de um ano, com muita satisfação trazendo esta série de programas Lux Esotérica, levando as tradições esotéricas, a filosofia oriental, caros ouvintes, a voz, a palavra dos mestres da Grande Fraternidade Branca, para aqueles que têm nos acompanhado ao vivo e a quem nós agradecemos muito especialmente por vocês fazerem parte deste trabalho, caros ouvintes, que é, acima de tudo, espiritual, e também a você que nos acompanha a qualquer momento do dia ou da noite aqui na opção Lux Esotérica do menu da rádio, e também a todos aqueles que estão conosco ouvindo também esse programa pelas gravações que são distribuídas no formato de CD-ROMs. Então, caros ouvintes, vamos dar prosseguimento no dia de hoje ao nosso estudo, o nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia no seu primeiro nível. Nós estamos falando com vocês nos últimos dias sobre o plano de existência, caros ouvintes, que é o plano astral. Esta dimensão de existência, caros ouvintes, que está à nossa volta. Assim como nós estamos aqui na terceira dimensão, no plano físico, o plano astral está à nossa volta, caros ouvintes, brilhando intensamente, mas os nossos sentidos não o captam. A única coisa que nós percebemos, ouvintes, do plano astral são as pálidas sensações, caros ouvintes, e emoções que vêm e que são muito mais vigorosas naquele plano. Como nós temos dito, ouvintes, as emoções no plano astral são 100 vezes mais poderosas do que aqui no plano físico. E é pelo fato dessas vibrações terem que passar pelo nosso duplo etérico, pelos nossos chakras, até atingir o nosso corpo físico, é que muitas vezes nós ficamos insensíveis a essas emoções. Mas há pessoas que são mais sensíveis, ouvintes, que realmente são muito impactadas pelas emoções, chegam muito rapidamente ao pranto, às lágrimas. E o que é, caros ouvintes, o choro, as nossas lágrimas, do que realmente emoções, sensações tão fortes que nós criamos um verdadeiro dilúvio pessoal, ouvintes, que se manifesta na forma dessas lágrimas que nos enchem os olhos e assim nós nem conseguimos enxergar mais nada, a nossa voz fica embargada, nós ficamos com a respiração ofegante, perdemos realmente muitas vezes o controle da situação. E isso, ouvintes, mesmo nesses momentos de emoção mais intensa em que nós chegamos ou às lágrimas ou então também naqueles arroubos de alegria, naqueles momentos em que nós explodimos nas gargalhadas, são dois extremos, ouvintes, de tristeza e de alegria, que nos dão o que realmente são as sensações nesse mundo que está à nossa volta, caros ouvintes. Quando nós estivermos lá definitivamente após a morte, ouvintes, nós teremos essas emoções muito fortemente. Então, desde já, ouvintes, nós temos que estar atentos aos tipos de emoções que nós cultuamos, temos que aprender realmente a nos acalmar, a ter nas nossas mãos as nossas emoções, evitar realmente cultuar dentro de nós as emoções violentas, aquelas emoções que fazem com que nós percamos o controle. Porque se nós já perdemos o controle atualmente, caros ouvintes, imaginem vocês quando nós passarmos para o outro lado da vida, caros ouvintes, e ali tivermos estas sensações tão violentas que poderão realmente solapar completamente a nossa razão, nós poderemos ficar muito perdidos ali, caros ouvintes. Então, amigos, no dia de hoje nós vamos começar, porque é um longo capítulo aqui no nosso curso de introdução à teosofia, a falar sobre a população desse plano astral. Porque ali, caros ouvintes, neste plano, assim como nós temos aqui na nossa terceira dimensão, nós temos a fauna, a flora, os seres humanos, a natureza aí com tantos seres vivos, na forma de animais, de insetos, de plantas, os minerais, caros ouvintes, e a vida unicelular, as bactérias e tanta vida, tanta diversidade que existe aqui, ouvintes, e o plano astral também é dessa forma. Ali existem muitos habitantes, seres que nós realmente nem imaginamos que existam, caros ouvintes, e incluindo a nós mesmos humanos. Então nós vamos falar sobre as pessoas, né? E obviamente que o nosso foco maior é que tipo de seres humanos estão ali e nesse plano, e também seres que mal podem ser comparados aqui com os nossos animais, com as nossas plantas, mas existem seres não humanos, caros ouvintes, habitando esse plano astral que está à nossa volta. E muitas vezes eles entram em contato conosco sem nós até sabermos que estamos em contato com esses seres, e pode daí advir realmente muito sofrimento. Então nós temos que já começar a conhecer isso. Então há seres humanos no plano astral, e a primeira diferenciação que nós devemos fazer, ouvintes, entre a população humana do plano astral é entre as pessoas que estão ali, que estão fisicamente vivas, porque nós estamos aqui no físico, mas em volta de nós há um ovoide de matéria astral. Então nós estamos também vivos no plano astral, enquanto simultaneamente estamos vivos aqui no físico. Então há a população de pessoas que estão no astral, mas também tem o corpo físico. Então nós vamos falar dos detalhes com relação a isso. E há aquelas pessoas que estão no astral, mas que não têm mais corpo físico, ou seja, elas já estão fisicamente mortas. Então aqueles que estão vivos aqui no físico, nós podemos até fazer as chamadas viagens astrais, né? A projeção astral, e nós termos muito contato lá com as pessoas deste outro plano, caros ouvintes, apesar de estarmos ainda encarnados. Agora, aquelas que estão fisicamente mortas residem então perenemente ali no astral. Agora, no astral também, caros ouvintes, existem as entidades não humanas, que são uma série enorme de seres diferentes, entre elementais, espíritos da natureza, anjos, corpos astrais dos animais e por aí vai. Há realmente uma população não humana no plano astral. E há também uma coisa diferente aqui do plano físico: existem seres no plano astral que são seres artificiais, ou seja, seres que foram criados, moldados pela força da vontade, pela emoção e pelos pensamentos, quer sejam de nós seres humanos, ou dos espíritos da natureza, ou das pessoas desencarnadas, ou dos próprios anjos. Existe uma série de seres que habitam o plano astral, caros ouvintes, que não são seres naturais. Seriam, mal comparando, seriam aquilo que nós temos aqui no plano físico, os robôs, ou seja, que tem uma série de movimentos, de comportamentos e atividades. O robô no plano astral seriam então os elementais artificiais, os seres que foram criados. Então, as três grandes divisões que existem na população do astral são essas. Existem aqueles que são naturais, que são as pessoas que estão encarnadas fisicamente, mas simultaneamente estão no astral. As pessoas que estão realmente desencarnadas já estão em definitivo no astral. E então as fisicamente vivas, as que já não estão mais no plano físico, e existem as entidades não humanas que também estão ali e que existem naquele plano, e também as artificiais. Então vamos começar falando, caros ouvintes, aqui das pessoas comuns, né? Que somos realmente nós, caros ouvintes, muitos que não têm sequer qualquer ideia de que nós estamos ao mesmo tempo aqui no físico e estamos em contato com esse plano tão maravilhoso, tão intenso, que é o plano astral, que está também à nossa volta, mas numa frequência superior. Então nós temos a pessoa comum, né? Então essa classe de pessoas, né, cujos corpos físicos, né, na maioria das vezes estão adormecidos, né, e quando temporariamente desligadas da matéria em função do sono, na maioria das vezes, então flutuam pelo plano astral em vários graus de consciência. E é esse, caros ouvintes, é um fato realmente da vida espiritual de todos nós. Quando nós vamos repousar, a tendência é que o nosso corpo astral se desloque do nosso corpo físico. Então muitas pessoas têm inclusive aquela sensação de queda, né? Tem até um sonho assim, bem no início do sono, como que nós percebêssemos que fôssemos cair, e aí nós acordamos sobressaltados, porque no início do sono já houve essa repercussão. Exatamente naquele momento, caros ouvintes, que nós estávamos relaxando, é um momento onde muitas vezes já se desloca o corpo astral, que nada mais é do que a imperfeita imagem do nosso corpo físico e mais uma esfera, um ovoide que envolve essa imagem que é idêntica ao nosso corpo físico. Então, quando um homem vai dormir, os seus princípios superiores em seu corpo astral se retiram do corpo físico, e o corpo denso, bem como o corpo etérico, permanece então deitados na cama com o corpo astral flutuando sobre eles. No sono, então, o homem está usando simplesmente seu corpo astral em lugar do físico. Só o corpo físico é que está dormindo, não necessariamente o próprio homem. E isso, caros ouvintes, é o que é chamada continuidade de consciência. Isso não acontece na maior parte das pessoas. Ou seja, para a maior parte das pessoas, o sono é uma interrupção da consciência. Mas isso, caros ouvintes, é apenas uma percepção que nós temos. Realmente a consciência, ela não pode ser desligada, ela continua funcionando. E nós realmente não nos lembramos dessas nossas atividades no plano astral após nós irmos deitar e repousar, porque existem, ouvintes, bloqueios naturais sobre os nossos chakras que impedem que as informações que vem do astral, do nosso próprio corpo astral, venham de lá e impactem então o nosso corpo físico e normalmente o nosso cérebro. Quando essas informações, algumas delas passam, isso gera para o nosso cérebro informações muito confusas, porque o plano astral é o campo da quarta dimensão. Então ele não pode entender corretamente o que nós estamos realmente vendo lá no plano astral. Então o cérebro físico, ele tem que adaptar as imagens, as memórias que ele possui, para tentar entender algumas dessas informações que vêm. Mas podemos dizer com certeza que 95% das percepções, das visões, do que nós ouvimos, do que nós percebemos do astral, não consegue chegar até o corpo físico, até o nosso sistema nervoso. Normalmente nós lembramos alguma coisa dos nossos sonhos, porque existem vários tipos de sonhos, caros ouvintes. Não é exatamente o tema de hoje do nosso programa. Quem sabe numa próxima série aí nós estudemos o livro do Charles Edbitter, exatamente os sonhos. Existem sonhos que acontecem no cérebro físico, sonhos que acontecem no duplo etérico, existem essas percepções astrais, existem as percepções mentais e até as espirituais, onde a pessoa pode sonhar com ter sonhos premonitórios, pode prever o futuro, pode acontecer realmente coisas muito até importantes através do nosso sonho, né? Dos nossos sonhos. O sonho nada mais é, caros ouvintes, do que uma válvula de escape do nosso inconsciente, e é por isso que nós dizemos, caros ouvintes, com muito respaldo aí na ciência da psicologia, de que a consciência humana jamais para, caros ouvintes. O que realmente fica adormecido é o nosso corpo físico. Nós então saímos com o astral para fora do corpo físico, e aí, se nós tivermos condições, já tivermos acostumados, nós podemos andar livremente pelo plano astral. Agora vocês podem perceber, caros ouvintes, quando vocês estão muito preocupados com o que vai acontecer no dia seguinte, vocês têm um compromisso muito cedo, ou estão preocupados com alguma coisa que vai acontecer, o que acontece muitas vezes é que o corpo astral não desgruda do corpo físico. Ele fica ali flutuando muito perto do corpo físico, e aí tem um efeito colateral. Nós realmente não conseguimos descansar direito. O resultado são aquelas noites mal dormidas. Muitas vezes nós ficamos com muitos suores noturnos, e isso pode ser agravado. Isso pode ser agravado e também prejudicado, pode ser desencadeado por uma má alimentação, uma alimentação pesada durante a noite, problemas de saúde. Quando a pessoa está com problemas de saúde, realmente o astral não consegue desgrudar do físico. Então nós temos noites muito pesadas, o sono muito leve, a gente acorda muitas vezes durante a noite. Agora, quando nós temos aquele sono profundo, o sono realmente repousante, que o corpo fica ali com seus ritmos, né? Normais, né? Inclusive de sono mais leve, sono mais profundo, aí a noite é repousante, tranquila. Mas no astral, caros amigos, nós saímos. Então as pessoas que têm mais capacidade, caros ouvintes, andam livremente pelo astral, e vocês podem se perguntar, né? O que liga o corpo astral que está assim projetado com o corpo físico? Então, ouvintes, aí existe o chamado fio de prata, que é a ligação astral que existe entre o corpo das emoções, o corpo astral, e o corpo físico. Normalmente esse fio de prata ele fica ligado com a cabeça do indivíduo, e esse fio de prata, caros ouvintes, ele não se rompe apesar do corpo astral se deslocar até para o outro lado do planeta ou até quase para fora do planeta. As pessoas realmente mais experientes sabem que há uma semana do mês que a atmosfera astral da Lua encosta com a atmosfera astral da Terra. É possível ir até na superfície da Lua, caros ouvintes, em uma determinada semana do mês, quando a Lua está mais próximo da Terra. E mesmo a gente indo nessa distância, esse fio de prata não se rompe. E se alguém chegar do lado da nossa cama e começar a nos chacoalhar, começar a chamar o nosso nome, esse fio de prata, caros ouvintes, se recolhe instantaneamente e nós retornamos para o corpo físico. Obviamente que é um despertar muito desagradável, né? Muitas vezes a gente não quer despertar porque esse estado de projeção ele é muito agradável. Muitas vezes quando a pessoa tem já um pouquinho mais rompido a proteção dos chakras, né? A chamada tela etérica, que a nossa querida ouvinte Tânia aí me mandou até um e-mail aqui nesta semana perguntando sobre ele. Sobre cada um dos nossos chakras, ouvintes, existe uma massa, podemos dizer assim, um excesso de energia que é exatamente para nos proteger dessas vibrações astrais que vêm de encontro ao nosso duplo etérico. Então essa proteção, essa massa energética que realmente endurece o nosso duplo etérico exatamente no ponto dos chakras é que nos preserva, caros ouvintes, de não estarmos simultaneamente vendo o plano físico e tudo o que acontece no astral e inclusive fenômenos extremamente bizarros que acontecem, porque o astral, caros ouvintes, e a chamada luz astral, ela tem também a memória dos eventos que ocorreram nos ambientes e com os objetos. Então, se quando nós chegamos na rua, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, nós estamos andando pela rua, paramos no farol para atravessar essa rua, se nós estivéssemos enxergando também não só o plano físico e também o astral, caros ouvintes, ali na nossa frente estariam as imagens de todos os acidentes, de todas as pessoas que foram atropeladas ali naquele farol, de todas as batidas de carro, de pessoas que atravessaram nas mais diversas situações. Há uma série enorme de vibrações, principalmente nos ambientes habitados pelo ser humano. É uma quantidade de informação realmente avassaladora, e se essa informação viesse para nós, ouvintes, para o nosso cérebro, nós realmente ficaríamos apavorados, porque quando essas emoções, principalmente muito fortes, acontecem num local, então quando há um acidente, um atropelamento, um crime, e aí vocês podem imaginar todas as cenas e as emoções que as pessoas que participaram dessas cenas tiveram, isso imprime na luz astral, caros ouvintes, imagens muito fortes, e elas ficam ali vibrando, às vezes por muitos e muitos anos. Daí que nós realmente, ao entrar em determinados ambientes, nós nos sentimos mal, porque pode ter acontecido muita coisa negativa, muita briga, muita discussão, até crimes em um determinado ambiente, e essas vibrações estão ali vibrando ainda. Então tem pessoas que não suportam ir em locais públicos, shopping centers, restaurantes, bares ou determinadas casas. Existem até as chamadas casas mal assombradas, né? Deve ter também as casas bem assombradas também, né? Temos que levar isso em consideração. Por que, caros ouvintes? Porque o astral tem essa peculiaridade dele registrar muito fortemente as impressões. Então nós temos uma proteção, ouvintes, sobre os nossos chakras para que essas informações confusas, não são realmente coordenadas, são muito confusas, cheguem até nós e poderiam realmente causar muito estresse. E essa tela etérica, caros ouvintes, ela só pode ser rompida quando a pessoa tem realmente um controle emocional muito grande. Infelizmente, o abuso de drogas, o consumo de substâncias alucinógenas tem o efeito secundário de romper essa tela etérica. Inclusive, o consumo excessivo de álcool também rompe essa tela etérica e a pessoa começa a ver ou a ouvir coisas do astral e as pessoas realmente ficam um tanto perturbadas com isso, ouvintes. Então, e há também certas substâncias que nós consumimos que reforçam a tela etérica. E por exemplo, entre essas substâncias, a mais conhecida é o tabaco. Ou seja, a pessoa que fuma, pessoa que cigarro, quer seja ali um cachimbo, qualquer tipo de tabacaria, caros ouvintes, o efeito desse tabaco, quando ele se propaga pelo nosso etérico, é de reforçar essa tela etérica. E realmente as pessoas que fumam, e fumam não só pelo lado químico, da dependência química, mas também há secundariamente esse efeito, digamos assim, espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado, porque naturalmente nós estamos fechados para essas influências e jamais devemos fazer coisas que abram essa tela, porque realmente a insanidade pode advir, caros ouvintes, disso. Mas no nosso segundo bloco nós vamos continuar falando aqui começando a falar, né, da população do plano astral, caros ouvintes. Então vamos fazer aqui a nossa pausa, estamos precisando aqui tomar uma aguinha e vocês vão ficar com o convite da Levir para que vocês venham nos apoiar, venham participar desse trabalho que está há 14 anos no ar com a loja esotérica virtual e há mais de 3 anos aqui com a rádio esotérica FM. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes. Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês da população do plano astral, caros ouvintes. Este plano de existência que está exatamente acima aqui da nossa terceira dimensão. É praticamente, caros ouvintes, a quarta dimensão, o plano astral. E o fato, caros ouvintes, é que nós estamos em relação com esse plano. Então nós temos que conhecê-lo, apesar de nós não ainda ouvê-lo, nem ouvi-lo. Agora há aquelas pessoas que realmente já têm alguns vislumbres desse plano, ouvintes. Agora, o fato que nós temos que considerar é que a maior parte das pessoas, ouvintes, não sabe ainda utilizar o seu veículo astral, ou seja, o seu corpo astral, como veículo independente da consciência. Então, a maior parte das pessoas, quando estão dormindo, elas ficam ali pairando sobre os seus corpos ou nas imediações e esse corpo astral ainda não foi treinado, ainda não sabe realmente se deslocar ou realmente atuar ali. São realmente as pessoas com um pouquinho mais de evolução, pessoas que começaram a investigar a sua espiritualidade, que começaram a praticar a yoga, que são pessoas psíquicas, pessoas que têm já alguma noção de que nós estamos também nesse outro mundo, é que começam a despertar ali e muitas vezes são despertadas pelas pessoas que estão lá do outro lado. Então nós podemos ser despertados, né? E realmente instruídos, né? Precisamos ser educados lá do outro lado para poder atuar lá no plano astral. Então pode ser um parente, pode ser um instrutor espiritual. Se nós tivermos sorte, pode ser um discípulo de um dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Sempre há aqueles que estão interessados em despertar, em educar as pessoas lá no astral a terem realmente uma vida independente. Então, a maior parte das pessoas fica inconsciente, lamentavelmente, quando estão dormindo no físico, e também ficam inconscientes, vagando, muitas vezes erráticas, pelo plano astral. Agora, há aquelas pessoas, caros ouvintes, que nós podemos chamar de as psíquicas, ou seja, aquelas que têm uma vida interior mais ativas, que realmente se despertam no plano astral. São pessoas que percebem que ali estão pessoas com as quais nós podemos conversar, que nós podemos nos deslocar, visitar lugares e fazer muitas coisas diferentes ali no astral. Mas há uma série de coisas práticas que a pessoa precisa aprender. O fato da quarta dimensão é realmente o mais complicado delas, porque no astral nós não vemos só as três dimensões que nós estamos acostumados, mas nós vemos também através das coisas. Então, no corpo astral não existe, como existe no corpo físico, órgãos em determinados locais, que são os órgãos dos sentidos. No astral você não enxerga só com o olho, você não ouve só com a orelha e com o ouvido, você não fala e não degusta só com a boca, não cheira só com o nariz, caros ouvintes. Todo o corpo astral, ele é sensível. Então, até que a pessoa aprenda a focalizar a sua consciência e aprender a se deslocar de acordo com as vibrações, é realmente um verdadeiro parto, realmente, fazer essa pessoa acordar e aprender a ser uma pessoa consciente no astral. Mas essas pessoas mais evoluídas, que têm já um corpo astral mais delineado, que têm emoções mais firmes, então normalmente elas são procuradas pelos próprios seres humanos que já estão no astral. E se for realmente uma pessoa que está dentro desses parâmetros, uma pessoa que tem emoções e condições de ser desperta, normalmente as pessoas são acordadas, né? Então, um homem que está assim, inteiramente desperto no astral, ele trabalha muito mais ativamente naquele plano, com maior exatidão, com maior poder de compreensão do que quando está confinado aqui no corpo físico. Porque a pessoa aprende, caros ouvintes, uma das regras espirituais mais importantes, e que no físico realmente não funciona muito bem, mas a partir do plano astral funciona plenamente, que é, caros ouvintes, o fator vibratório. Ou seja, para você se deslocar, para você achar uma pessoa no astral, para você ir para um determinado local, você precisa conhecer a vibração daquela pessoa, daquele lugar. E aí a pessoa precisa reproduzir em si mesma aquela vibração, entrar em ressonância com ela, aí instantaneamente o corpo astral se desloca e vai até aquele local, vai até aquela pessoa. E isso, caros ouvintes, acontece com uma velocidade que é muitas vezes superior àquele limite que a ciência imagina que existe, que é a velocidade da luz. Para as emoções, para o corpo astral, caros ouvintes, o pensamento e a emoção levam a pessoa a locais e a outros indivíduos de uma forma instantânea, praticamente. Pensar e se deslocar é pensar e encontrar com uma pessoa. Mas você precisa realmente saber a vibração da pessoa, o chamado nome oculto da pessoa, que é a sua vibração. E quando nós conhecemos verdadeiramente uma pessoa, nós temos essa vibração para nós, né? E então, caros ouvintes, essa pessoa que está desperta no plano astral, ela pode encontrar amigos, e com eles trocar ideias, quer eles sejam encarnados ou desencarnados, porque uma pessoa que está no astral, ela pode conversar com uma outra que está dormindo e está projetada, como também pode conversar com uma outra que já não tem mais corpo físico. Então, obviamente que ela só vai conseguir conversar com aqueles que estejam despertos, né? Porque há as pessoas ainda subdesenvolvidas, vamos dizer assim, no astral, que ficam ali completamente, né, nulas, como se realmente elas não estivessem ali. Então não adianta conversar com essas pessoas, né? Só com aquelas que estão realmente despertas. Então, obter essa consciência integral no plano astral é ter já feito um grande progresso. Então, muitas vezes, caros ouvintes, quando a pessoa atinge esse nível, ela encontra também instrutores espirituais, encontram ali grupos de pessoas com os quais ela pode trocar muitas ideias, e muitas vezes contatos muito importantes são fechados ali no plano astral. Então lá também, caros ouvintes, nós encontramos os mestres e principalmente os seus discípulos, né? Os mestres em si, eles não gostam muito de utilizar, de se manifestar no plano astral, porque, como nós já dissemos a vocês, ele é um plano de muitas ilusões, né? Então há muitas pessoas que falseiam ser os mestres ali no plano astral. Então os mestres normalmente preferem atuar a partir do mental, que é um plano ainda mais elevado que o astral, mas no astral se encontram muitos discípulos dos mestres. Então nós vemos que os discípulos, caros ouvintes, que trabalham ali no plano astral, normalmente eles trabalham ali como auxiliares invisíveis, ou seja, são pessoas que auxiliam as mais diversas situações que acontecem ali no astral, principalmente recebendo as pessoas que acabaram de desencarnar, muitas vezes em situações nada agradáveis, fruto de acidentes, de doenças, de problemas sérios que realmente fazem com que as pessoas adentrem abruptamente ali no astral. É necessário um trabalho muito grande com essas pessoas para que elas acordem de uma maneira realmente razoável e sejam informadas de onde que elas estão e tudo mais. Há aqueles auxiliares invisíveis também que atuam fazendo a limpeza de certos ambientes, dissolvendo formas astrais negativas com a força do pensamento, das suas emoções purificadoras. Esse é um outro trabalho muito importante, e também o trabalho principalmente de esclarecimento das pessoas que estão ali sobre a própria natureza do plano astral. Então há muito trabalho a ser feito ali naquele plano para as pessoas que estão despertas. Agora, infelizmente, também existem muitos, caros ouvintes, magos negros e os seus discípulos ali no plano astral. E se a gente tem o infortúnio de cruzar com essas lamentáveis pessoas que estão ali, realmente é um problema sério, porque essas pessoas não respeitam a individualidade, a vontade das pessoas. Elas fazem os mais diversos estratagemas para prender a pessoa, inclusive mentalmente, astralmente, falando coisas, criando coisas, criando objetos, criando ambientes aonde no astral isso é muito fácil de criar, porque o astral responde muito rapidamente ao pensamento e à emoção. E aí, caros ouvintes, nós temos que ter uma confiança interna muito profunda nas nossas convicções para não ficarmos presos com essas pessoas. nós temos realmente que evitar completamente entrar na conversa dessas pessoas, que normalmente só ficam falando realmente de coisas desagradáveis. Elas querem causar o mal para outras pessoas, e querem obviamente cooptar, né, as pessoas para que elas entrem também em ação com seus objetivos egoístas, para prejudicar as pessoas, para gerar vibrações negativas, lançar sobre as pessoas. Então é necessário, caros ouvintes, ter uma força de vontade, ter bons pensamentos, ter realmente a figura de um mestre espiritual iluminado na nossa consciência, evocá-la dentro de nós e mandar essas figuras maléficas embora, caros ouvintes, porque senão elas vão ficar no nosso encalço. Isso também nós encontramos ali no plano astral. E aquelas que já estão fisicamente mortas, né, ou seja, perderam seu corpo astral, é obviamente a maioria da população das pessoas que estão no astral. E ali, caros ouvintes, da mesma forma que nós temos pessoas aqui no físico que são jovens, que são de meia idade, que são pessoas idosas, no astral existem essa divisão de jovens, de meia idade e de idosos, de velhos. Ela não é tão evidente. O que acontece ali, caros ouvintes, é que existem pessoas com corpo astral mais vitalizado e pouco vitalizado, né? Ou seja, as pessoas que recém entraram ali no astral, vindo do físico, elas estão ainda com muita energia no corpo astral. Então elas são as verdadeiras crianças do astral. As pessoas que estão ali há mais tempo, elas já foram perdendo um bocado da sua energia. Então elas estão já mais fracas, elas já estão funcionando numa vibração mais elevada, mas já não tem tanta energia. E aquelas que são realmente os idosos são aquelas que já estão prestes a abandonar o corpo astral e prosseguir então a sua jornada de recolhimento para ir para o plano mental, né? Então os seres desencarnados, né, ou seja, que perderam o corpo físico pelos mais diversos motivos, cada um de nós vai ter essa experiência quando desencarnar, de entrar ali no astral. Então nós continuamos sendo as mesmíssimas pessoas que nós éramos, caros ouvintes, nem melhor e nem pior. A perda do corpo físico não concede nenhuma sabedoria para o indivíduo. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito clara. Ou seja, as pessoas que estão no astral são apenas seres humanos que não têm corpo físico. Então não devemos imaginar a priori que uma pessoa, só porque ela está lá do outro lado, que ela é superior a nós, que ela tem mais informações que nós, ou que ela já está com Deus, ou que ela já está iluminada. Não é nada disso. Na verdade, essa pessoa até fica até mais negativa quando ela chega lá, porque primeiro que ela não vai entender nada, né, do que está acontecendo, né? Então a vida no astral é uma continuação aqui da vida física, né? E obviamente que despojada de tudo que nós tínhamos aqui que era físico. Nós não precisamos mais nos alimentar, não precisamos mais trabalhar para ganhar o pão do dia a dia, não teremos como reter posses, né? Ou seja, tudo que nós acumulávamos em termos materiais não mais poderá ser usufruído. E aí, caros ouvintes, é que surge o conflito, porque a pessoa percebe que o que nós realmente temos, o que nós realmente somos, são as nossas vibrações. No caso aí, importa muito as vibrações astrais, ou seja, as vibrações emocionais. Agora nós gostaríamos de dar um relato para os ouvintes, um informe que é muito importante para o nosso momento derradeiro, caros ouvintes, aqui no plano físico. Quando nós passarmos dessa para melhor, caros ouvintes, é muito importante que nós estejamos conscientes das seguintes informações. Ou seja, é muito apreciável, caros ouvintes, que junto às pessoas que estão realmente moribundas, as pessoas que estão para desencarnar, que haja muita tranquilidade, que não haja realmente manifestações de tristeza, de apego em relação àquela pessoa, porque ela está prestes, caros ouvintes, a nascer um novo mundo, no plano espiritual, no plano astral. Então não devemos ficar realmente gerando vibrações negativas, porque no momento da morte, caros ouvintes, vai haver uma série de fenômenos muito importantes. A energia etérica, ela sai das extremidades e ela vem para o tronco do indivíduo. Então há um resfriamento de pés, de mãos, e toda aquela energia vem para, normalmente, o coração. E naquele momento, caros ouvintes, aquilo que é tão relatado pelas pessoas que tiveram experiências próximas à morte, a pessoa então passa a fazer um resumo das experiências que ela teve durante aquela vida. É o famoso filme da nossa vida, caros ouvintes, que em cerca de 2 ou 3 minutos faz com que o indivíduo se lembre de todos os pontos importantes desde que ele nasceu, passando pela infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. A pessoa faz ali rapidamente um resumo, porque ela sabe, caros ouvintes, que aquilo é exatamente o que ela conseguiu colher daquela existência. E é naquele momento, caros ouvintes, que a pessoa então se desloca com o seu corpo astral, né, para fora do corpo físico. Então, obviamente, que se rompe aquele cordão de prata que liga o astral com o físico. E é nesse momento, ouvintes, que acontece a morte. Então, nesse momento, ouvintes, é muito importante que haja muita calma, muita tranquilidade, porque a morte é um processo muito natural, é o outro lado da vida, caros ouvintes, que está chegando. Então, a pessoa está ali, mas existe ali naquele corpo muita energia etérica ainda, caros ouvintes. Então muitas pessoas sentem como se ali com aquela pessoa que acaba de falecer, como se ainda tivesse alguma energia, realmente ainda existe. O duplo etérico ainda está ali. Então o que se recomenda, caros ouvintes, para que corra tudo tranquilamente é que essa pessoa só seja ou sepultada ou cremada cerca de 48 ou, o melhor, até 72 horas após o desencarne, após o desenlace. Esse aqui é o período adequado para que realmente haja um sepultamento ou a cremação. E tanto nós não vamos discutir aqui com vocês o que é melhor, sepultar ou cremar, porque obviamente que ambas as formas de, obviamente, descarte dessa natureza física do corpo humano, elas têm o objetivo de retornar à Terra aquela matéria física que nós emprestamos. Mas, além disso, caros ouvintes, se vocês puderem convocar um serviço espiritual, um padre, um sacerdote, um pastor, venha, caros ouvintes, encomendar aquele corpo que está ali no momento do seu enterro, do seu sepultamento. Isso também pode ser muito importante. Se for, inclusive, uma igreja que tem um ritual de exéquias, mais ainda, porque esse ritual, caros ouvintes, o ritual fúnebre, o ritual que é o contrário daquele ritual do batismo, que é, obviamente, liga a pessoa aqui ao plano físico. Ali então, durante aquele período que a pessoa está moribunda, pode ser feita a extrema unção, e após a morte pode ser feito o ritual de exéquias. E esse ritual, caros ouvintes, que acontece normalmente no catolicismo, que deve ser feito por um sacerdote, pode ser feito num templo, pode ser feito no local onde o corpo está sendo velado, ele tem o poder, caros ouvintes, de liberar completamente aquela energia etérica do corpo físico. E aí, ouvintes, termina então completamente aquela encarnação física. Da mesma maneira como a cremação, ouvintes, obviamente não só liquida com toda a estrutura física, mas também libera toda a energia etérica que estava ali. E aí o corpo pode ser sepultado tranquilamente. Mas o problema não termina aí, caros ouvintes, porque cada um de nós vai, mais cedo ou mais tarde, após a morte, acordar lá do outro lado. E ao acordar, caros ouvintes, do outro lado da vida, e é bom a gente estar consciente disto, porque a impressão que nós vamos ter, caros ouvintes, é que nós vamos estar num sonho que não termina nunca, né? Se vocês estiverem com um sonho que ele estiver ficando muito comprido, vocês tiverem a impressão de que já tem alguns dias que vocês estão sonhando, caros ouvintes, é porque vocês já estão com os dois pés lá do outro lado, caros ouvintes. Não só com um pé aqui e o outro lá. Vocês já estão definitivamente lá no plano astral e vocês vão acordar e vocês vão perceber, caros ouvintes, que vocês não estarão nem no céu, nem no inferno. Mas vocês, assim como nós fazemos aqui na nossa vida material, aquela nova vida vocês podem transformar ou num inferno ou num céu, caros ouvintes, dependendo das vibrações que vocês tiverem. Então eu recomendo, como obviamente é recomendável em todos os momentos, que vocês tenham muita calma, não fiquem apavorados, não fiquem amedrontados, caros ouvintes, não pensem que vocês estão no inferno, que vocês estão ali na casa realmente do mal, porque isso não é verdade, caros ouvintes, vocês estarão apenas num local desconhecido. E aí tem uma coisa muito esotérica, caros ouvintes, que realmente é difícil de explicar assim muito rapidamente, porque quando o corpo astral está desconectado do físico, caros ouvintes, ele não precisa mais manter aquela estrutura de camadas coloridas. Se vocês já estudaram a aura humana, ela parece uma atmosfera com vários estratos coloridos. E essas cores se referem às emoções que a pessoa tem. As emoções inferiores ficam na parte de baixo da aura e as emoções mais sutis, superiores, ficam na parte da cintura para cima da pessoa. Quando a pessoa não tem mais corpo físico, não é necessário mais essa disposição. E aí o elemental que nos acompanha ali no astral, caros ouvintes, aquele que é chamado muitas vezes de o guardião do umbral, ele vai tentar reorganizar essas camadas de uma outra forma. Ele vai tentar colocar essas cores como se fossem camadas de uma cebola, e ele vai tentar colocar na parte de fora dessa cebola, que é a nossa aura, as nossas vibrações inferiores, né? Ele vai tentar fazer essa reorganização. E se nós ficarmos apavorados, ficarmos com medo, aí realmente nós vamos dar mais energia para ele fazer esse processo, ele acontece mais rapidamente. E isso tem realmente efeitos funestos, caros ouvintes, porque a pessoa acabou de morrer, realmente o efeito é funesto, porque aí se as nossas vibrações inferiores ficarem por fora no corpo astral, nós não vamos conseguir enxergar direito aquele plano. Então, aí só tem duas soluções para isso, caros ouvintes. Ou nós ficamos calmos, mantemos a nossa calma realmente e começamos a meditar, a nos lembrar da nossa consciência espiritual. E aí, caros ouvintes, permanecendo com plena consciência do que nós somos emocionalmente, ou se nós ficarmos aterrorizados, é o nosso elemental põe o lado negativo para fora. Então nós temos que manter a calma, caros ouvintes, naqueles minutos que antecedem a morte, que se nós estivermos acompanhando alguém, nós é que temos que ficar calmos, porque a pessoa que está morrendo normalmente está bem calma, né, no seu leito de morte ali. Mas quando nós acordamos lá do outro lado, nós temos que ficar mais calmos ainda, para que não haja essa reorganização. E aí, caros ouvintes, nós consigamos perceber exatamente o que é o plano astral. Se o corpo astral for reorganizado com as energias negativas por fora, pode estar até um anjo do nosso lado que a gente não enxerga. Esse é que é o problema, porque o anjo obviamente tem energias muito sutis, e se nós estivermos com energia negativa por fora, nós não o vemos, não o ouvimos, não o sentimos. Então temos que ter muito cuidado, caros ouvintes, com as emoções que nós cultuamos, porque esse é o patrimônio, esse é que são as verdadeiras posses, caros ouvintes, que nós vamos ter lá do outro lado. E o nosso programa está aqui, caros ouvintes, tendo que terminar nesse instante o programa de hoje, com o privilégio de estar trazendo essas informações para vocês. Esse material que nós estamos trazendo para vocês está mais explicitamente exposto no livro O Corpo Astral, de Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento. Se vocês tiverem interesse em estudar mais a respeito disso, vamos continuar falando sobre isso também nos nossos próximos programas. Agora só na próxima segunda-feira que nós voltaremos ao vivo, pois amanhã nós estaremos lá na loja Teosófica Liberdade fazendo a palestra Dharma Digital, caros ouvintes, a expansão da consciência na infoesfera, para a qual vocês estão todos convidados. Então, ouvintes, façamos agora a nossa última vibração. Vamos fechar os nossos olhos e visualizar lá dentro dos nossos corações a nossa chispa divina, brilhando intensamente, espalhando sua luz sobre todo o nosso corpo, se expandindo pela nossa aura, se projetando pelo caminho que nós trilhamos na nossa evolução. Vamos, queridos ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o significado dessas palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Terminamos aqui mais um programa Lux Esotérica, enviando a todos os nossos ouvintes as bênçãos dos santos seres, que nós possamos sempre estar aqui com vocês, estudando sempre com muita disposição, com muita alegria. A todos vocês desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, ouvintes, e vamos deixar com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, que traz para vocês muito boa música e sabedoria para as suas almas. Então, ouvintes, deixamos a todos nosso forte, nosso caloroso e fraterno abraço. Até a próxima ocasião, próximo episódio aqui do nosso programa Lux Esotérica.